de fingir não ter. Quero ver sem medir, pintura no quadro blue. Eu vou reconstituir um sonho bem mais de amor. Ai, ai, ai, ai, teu calor. Ai, ai, ai, ai, minha flor. Estou num sonho bem mais de amor. Estou num sonho bem mais de amor. Total prazer, sedução bom demais, ilude fingir não ter.